Acabei de abrir as suas mensagens. Estranhei em dias normais, você não tem coragem. Pelo tanto de áudio, tanto de álcool, tô vendo que é a bebida que fala a verdade. Sua escolha não foi das melhores e já quer voltar. Sua ausência foi suficiente pro choro secar. Recuperei, aí eu notei. A melhor parte de gostar de você foi quando eu parei. Fácil demais sair querer voltar. Meu coração não vai guardar lugar. Ninguém tem meu melhor mais de uma vez. Receba um troco aí dessa troca que você fez. Fácil demais sair querer voltar. Meu coração não vai guardar lugar. Ninguém tem meu melhor mais de uma vez. Receba o troco aí dessa troca que você fez. Nessa caminha que não deita ele.